sorriso e oferta que balança o coração. Aê, é festa colorida, divertida de emoção. Dízimo, é dízimo e oferta, ofertando e louvando. Tem gente que não aprende o segredo de prosperar. Com jejum e oração, o gafanhoto não vai matar. Eu que já sou vacinado, o segredo eu vou te contar. Pro gafanhoto ser derrotado, você tem que ofertar. E o segredo é assim, ó. Dízimo, é dízimo e oferta. Mata o melhor pro mestre. Dízimo, é dízimo e oferta. Tira o super bomber da mão. Era uma casa muito sem graça, não tinha teto, não tinha nada. Até o dia que ele escutou, vindo da boca do pastor, a palavra nos afirma e não tem como mudar. Pra você mudar de vida, você tem que dizimar. Pois quem é fiel no pouco, sobre o muito vai reinar. Mas tem que fazer o quê? Cantar e dançar assim. Dizimo, é dizimo e oferta. Dízimo, é dízimo e oferta. É, dançando e rodando com Adriano Gospel Funk. Tem gente que não aprende o segredo de prosperar. Com jejum e oração, o gafanhoto não vai matar. Eu que já sou vacinado, o segredo eu vou te contar. Pro gafanhoto ser derrotado, você tem que ofertar. E o segredo é assim, ó. Dízimo, é dízimo e oferta. Dízimo, é dízimo e oferta. Era uma casa muito sem graça, não tinha teto, não tinha nada. Até o dia que ele escutou, vindo da boca do pastor, a palavra nos afirma e não tem como mudar. Pra você mudar de vida, você tem que dizimar. Quem é fiel no pouco, sobre o muito vai reinar. Mas tem que fazer o quê? Cantar e dançar assim. Dízimo, é dízimo e oferta. Mata o melhor pro mestre. Dízimo, é dízimo e oferta. Tira o super bomber da mão. Ah, vai, vai, vai, vai. É, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ofertando e louvando.